localizador. Patrulha 4, 4, passando Duna, complete o ILS, Chume Torre, Salvador, 1-1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. Salvador, boa tarde, do 3154 no localizador da pista no zero. Boa tarde, da 3154, informa os primeiros 1.200 metros fechados, pista 1 no zero. O vento no 70 graus, 09 nós, livre pouso. Afirmativo, livre pouso, da 3154. Informo que agora a pista se encontra totalmente disponível. Só os primeiros 90 metros. Quase não totalmente disponível. Os primeiros 90 metros fechados. Somente os 90 primeiros. Então 3154. Afirmativo 3154, passando sim para baixar travado. A pista praticamente toda disponível, sim. Salvador, muito boa tarde. Está 3193. 193, boa tarde, confirmo estar ciente da informação November. Confirmo o nível solicitado para o Galeão. Ciente para November, desde a chegada. Se puder coordenar o 320, seria o ideal, 3193. Ciente 320, será coordenado, aguardo autorização, o 3193. Faço isso, cara. Is not available for landing. Just 90 meters, okay? Okay, only 900 meters, thank you. That's correct. Por 648, a partir de agora, apenas os primeiros 90 metros da pista no zero estão impraticáveis. Esse para 2.000 pés com 1.013 está autorizado o ILS X-Ray. 648, confirmando só os primeiros 90 metros e está autorizado o X-Ray. Afio, a partir de agora, a empresa acabou de liberar o. Os 1.200, agora está 190 metros. Ok, obrigado. Desce para? 2.000 e completo o LS, para o localizador, gol no 648. 2.000 e passar no localizador, gol no 648. O glide continua fora. Afirmo, porque ainda tem 90 metros ainda de cabeceira deslocada. Ok. Azul Fuji 64 is localizer, runway 10. Azul 4064, 3-1 from Tremac, complete LS final approach, contact North Salvador Tower, 118 decimal 6. 18-6, today. Bem. Rio 9641, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 12685, alterna 12545 Recife, Rio 9641, boa tarde. Boa tarde, boa viagem a todos. Obrigado. Stand back here to land. Form this for 90 meters. Runway 10 is closed. Roger, we copy that. 90 meters. Azula, Fulgia 64. Thank you. Data 3154. Salvador, boa tarde, Salvador, São Sebastião. Do Quebec, Sierra, prossiga. 45, Copa da Boa, São Paulo. 040, morra, agora autorização, do Quebec, Sierra. Solo, Salvador, está 3154, Litro. 204, Ciente, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, gate 10, gate 10. Alfa, Juliette, gate 10, 3, 1, 4. Alfa, November Fox, prossiga. Para a regressa, no corredor Fox. Ciente, reporte ingressando no corredor Interlagos. Alfa, para ingressando no corredor Interlagos, Alfa, na Ana Fox. Alfa, na Ana Fox. Confere, 1000 pés, 1013. Entrando, quatro, ó. Juliette Lima, boa tarde, prossiga. ...360 para Palmas, será coordenada, aguarda autorização, Lima, Juliette Lima. Serra, pronto para a cópia? Serra está autorizado para Morro de São Paulo, 040 nível. Rota DCT decolando ao 17 com curva direita na saída da EL, após direto. O transponder 0123 e a frequência do controle 119.35, torre 608 meia dúzia. Controle e a torre em 118.6 dúzia. Serra para acionamento de táxi, chame a torre agora 118 meia dúzia e informe o PLB. 08. Então, capa vista, gol 1648. 1648, 2000 externo, chame torre Salvador, 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, gol 1648. Salvador, bom dia, gol 1648. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa os primeiros 90 metros fechados, pistão 10. Ciência, para autorização, 1643. 93, pronto para a cópia. 3193, pronto para a cópia. 3193, está autorizado para o Galeão, o nível voo 320. Via Pesulano 4 até a posição Toquinha, após operar Alfa 317. Decola pistão no zero, operando no momento. Apenas os primeiros 90 metros estão fechados. E vai decolar da 10 com curva direita na saída da EL. Transição Blaze, transponder 5425. E a frequência do controle 119.35. Autorizado Galeão, nível 320, via Pesulano 4 até Toquinha, após operar Alfa 317. Decola da 10, agora operando somente os 90 primeiros metros inoperantes, na verdade. Curva direita na saída da EL, transição Braz, transponder 5425 e o controle 11935, tá 3193. Parte está 3193, ajuste 1903, time pronto, pushback sonamento. 3193. Aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência de comunicações. Galeão, que chama em Torre Salvador, 118, decimal 6. Chama, é, 186, abraço, até a volta. Reporte final de 2 milhas na 7. Reporte para final de 2 milhas na 7, pode. Alibrão 219 para o táxi, boa tarde. Alibrão 219, boa tarde. Lima Guardi, estou solucionando agora, nesse momento. Charles Judd, São Luís 55, confirma o estacionamento. Alvo 9 metros ao céu, só confirma o pátio 5, o pátio 4, a primeira interseção à direita. Primeira direita. Ao estacionar frequência livre, Alfa Novembro Foxtrot. Sou Salvador, boa tarde, Salvador, Quilo Quebec Serra, bate tempo, boa tarde. Quilo Quebec Serra, aguarde para o táxi. Aguarde, está 3193 para pushback acionamento no 5. 05 está autorizado, pushback acionamento, chame táxi, está 3193. 3193. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na 197, o ajuste 1019. Lima, pronto para cópia. Mas Juliette Lima está autorizado para Palmas, o número de voo é negativo, o número de voo 360 está autorizado, número de voo 320, a rota é DCT Barreiras, Bravo Romeu Romeu, e após direto, conforme o plano de voo, decolando a 17 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição VATAP, transponder 51162 e a frequência do controle 119.35, torre em 118.62. cotejamento foi correto, ajuste ao 0013. Está autorizado o acionamento para o táxi, chama torre 118, decimal 612. Então, bom voo, boa tarde. Serra, decolada 200, controle 119, decimal 35, bom voo. Polo, na bússola presente, cerca da Serra. Gente, o 393, táxi livre via Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera da Charlie, chama a torre 118, decimal 612. Ajuste ao 0013, tem um bom voo, boa tarde. Autorizado via Juliette, Alfa e Charlie, no ponto de espera 18, meia dúzia, um alfa, boa tarde, tá, 393. Lima, livre, acionar, chame táxi. Apoio, Cavaco, Cavaco, eu estou estacionamento, vou seguir aí, Rafael. Ficar 201, prossiga mil pés, constante visuais para a Morro de São Paulo, quilo Cabex Serra, informe na vigésima. Tá 3193, sendo pode ter agora, tá totalmente pronto. Tá 3193, a linha e decola pista 10, o vento no meio 0 grau, 0 menos. A linha decola no 0, tá 3193. Boa tarde, prossiga. Seu destino, seu nível. Botão 3193 iniciando. Saída, beleza? Gente, graça 270, então aguarda a autorização. O Vitorino de Anofó. Ponto Bento. Gente, o Vitorinho de uniforme. Solo Salvador, OL6703, portão 8, informação é a Oscar, 340 Brasília. 340 Brasília, guarda autorização, OL6703, Golf da saída. Golf, obrigado. Decolada 06, controle 19, decimal 35, bom. 19:35, boa tarde, muito obrigado. Controle Salvador, boa tarde novamente, 3193, Libra 1410. 3193, boa tarde, contato radar, saída da El, subnível 320. Da El, 320. Vitorinha uniforme, pronto para a cópia. Palmeu Vitorinha uniforme, está autorizado para Brumado, Serra Novembro Bravo uniforme. Vírgula 085, correto, disponível. A rota é DCT, decolando da 17 com curva à direita após a decolagem. Saída corredor Axé, mantendo restrição 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5431. E a frequência do controle 119.35 e a torre 118.612. Uniforme, como que é a saída, decolando 17, curva direita, corredor Axé, e a restrição inicialmente 1.000 pés, até a liberação do controle. O transponder é 5431. Controle, está 3193? Prossiga. Vou fazer um pequeno desvio aqui durante a subida para evitar grandes combos. É, está livre de desvio, está 3193. Obrigado. Meia dúzia. Tomou voo, boa tarde, Papa Romeu, Vitorinho de uniforme.